Este é o Segurança Legal, episódio 93, gravado em 14 de janeiro de 2016. A alma da internet das coisas. Neste episódio, comentaremos alguns aspectos técnicos envolvidos na arquitetura geral das soluções de internet das coisas. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Depois de uma mini férias de gravação, né, Vinícius? Essas festas de final de ano modificaram um pouco a nossa agenda, mas estamos voltando agora com força às gravações. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará links para todas essas referências. Se você não quiser ouvir o contato dos ouvintes, vá diretamente para 19 minutos. Vinícius, como sempre, temos diversos contatos. O primeiro deles veio da Luana Oliveira, que está criando aqui, pelo que eu pude ver no blog dela, ela está começando a alimentar um novo blog sobre tecnologia com foco em privacidade e segurança. Um blog bem interessante, é o luanoliveira.org, e ela fez uma gentil referência ao nosso podcast nesse blog dela, então falando do que se trata o podcast, colocou um link, colocou o logo do podcast, então a gente agradece de público aqui a Luana por essa referência. Também, Vinícius, temos aqui o contato do Rafael Almeida, ele encaminhou um e-mail para nós, indicando um novo projeto, um projeto que ele começou a desenvolver agora, que é uma agenda colaborativa de TI. É o www.eventosdti.org. O Rafael, ele é de Belo Horizonte, está terminando a Faculdade de Ciência da Computação da UFMG e sentiu a necessidade, uma necessidade notada por todos aqueles que transitam aí nessa área, ele sentiu a necessidade de uma boa agenda, de um bom repositório que reunisse eventos de TI, eventos de segurança e coisas anexas. Então ele montou esse site, já está no ar, já está funcionando, é uma agenda colaborativa, isso é muito interessante, qualquer pessoa pode ir lá e incluir os eventos, enfim, que está montando, que está participando ou que acha que é relevante. O projeto é aberto, não tem fins lucrativos, é totalmente voltado e mantido pela comunidade. Ele é uma versão beta, como eu falei, e os próximos passos são a criação de um widget, que será usado lá no portal softwarelivre.org, uma API, e também uma opção de exportar os dados para o Google Calendar e outros aplicativos. Então fica aí a recomendação do www.eventosdti.org. É uma bela iniciativa. Sim, bastante útil. Vinícius, a próxima mensagem vem do Pedro Steinmacher, que deixou um comentário lá no episódio 91, o bloqueio do WhatsApp. O que disse o Pedro? O Pedro nos diz o seguinte, são casos assim, ou seja, no caso do bloqueio do WhatsApp, né? Que exigem que nossa infraestrutura de comunicação seja menos dependente de serviços centralizados. Alternativas interessantes são o Tox, Blip e o Ring.cx. Esse Ring.cx eu não conhecia. Também não. Todos vendendo a ideia de comunicação peer-to-peer sem um servidor, intervalo de IPs ou entidade central para ser atacada. Eu cheguei a usar o Tox, ainda que sem nenhum sucesso em convencer meus contatos a migrar para ele, e gostei do que vi. O sistema encontra seus contatos de uma forma similar ao BitTorrent, e a comunicação ocorre peer-to-peer, revelando o IP dos usuários que você aceita como contato. Via servidores de relay, ele diz que não sabe se é algo similar aos antigos supernodes do Skype, ou via Tor para quem precisa de anonimato. As mensagens de texto e as transferências de arquivo funcionam bem, mas não consegui encontrar outra pessoa para testar a conversa por áudio ou vídeo. É uma pena que a penetração desses aplicativos entre usuários normais seja mínima. É justamente esse o problema, Pedro, que eu e o Guilherme comentamos várias vezes aqui, né? Inclusive naquele episódio sobre as alternativas ao WhatsApp que a gente gravou com o Diego Aranha, né? essa questão da usabilidade, daquela massa crítica de usuários que tem que ter no aplicativo para ele funcionar e tal, é que é um limitador muito grande em fazer que certos aplicativos se tornem... que a gente consiga utilizar eles de uma forma ampla, né? Para ter segurança de fato nas comunicações. O Telegram, por exemplo, ele tem aquelas várias questões de segurança que já levantadas, né? Sim, sim. Naquela própria avaliação da IFF. O Diego Aranha também já levantou. O Diego Aranha também já levantou. Bastante gente já levantou isso. No entanto, ele é bem mais popular do que o Tox, por exemplo. Por causa da funcionalidade, porque você consegue usar ali em tudo que é plataforma, de uma maneira fácil e tal. Então, segurança, esse é um problema em geral da segurança, né? Da área da segurança da informação. É. A segurança, ela tem que estar integrada com usabilidade. Se você tiver apenas segurança, não adianta, simplesmente ninguém vai usar. É. E não adianta ser seguro. Eu acredito que seja um problema que se refere até ao próprio Linux, né? A curva de aprendizado, ela é muito longa, é muito difícil de aprender a usar Linux e as pessoas acabam continuando no Windows sempre, né? Se bem que essa curva, ano após ano, ela vem se suavizando. Vem, sim. Basta lembrar como era instalar um Linux, sei lá, 12 anos atrás, 10 anos. Tá louco, a gente até dá tanto trabalho configurar a parte gráfica, né? É. Que você ficava pensando se realmente precisava. Nas primeiras instalações. Então, assim, será que eu preciso mesmo disso aqui para ficar configurando esse negócio? A gente, quando a gente testou o Tox, testamos entre nós dois, não conseguimos usar. Veio uma nova versão, nós fizemos alguns testes, mas realmente não funcionou. Não funcionou legal. Agora nós estamos usando com uma certa... com um certo sucesso o Jitsi, né? Em cima do... Como é o nome, Vinícius? Hostel. Deixa eu até abrir. Hostel.co. Então, ele fornece chamadas criptografadas e chat criptografado também. Se não me engano, há aplicativos para celular que suportam essa comunicação. Ele usa os RTP, enfim. Para vídeo ele usa os RTP. Os RTP, E áudio, né? Vídeo e áudio. Então é uma solução bem interessante, funciona muito bem, tão bem quanto o Skype, e eu acho que é a grande surpresa aí dessas comunicações para nós, né? Nos últimos tempos aí, porque em geral elas não funcionam muito bem, e essa tem funcionado muito bem. O Skype é uma referência no sentido de funcionar bem. De funcionalidade, né? Exatamente. Pena que a Microsoft comprou, estamos andando. Enfim, bom. Tudo bem. Pedro, muito obrigado pelo teu contato. A próxima mensagem vem do José Rafael, que deixou um comentário lá no episódio, também no episódio 91, bloqueio do WhatsApp. Ele diz assim: olá, hosts. Olá, Rafael. Ótimo episódio, mas indo direto ao ponto, mesmo no caso do Facebook sendo dono do WhatsApp, não seria o WhatsApp responsável por responder judicialmente? É correto incluir o Facebook nessa situação? Com sim. A palavra, Guilherme. Sim. Sim e sim. Essa é a grande questão. São dois sims, né? Uhum. Dia desses, um advogado do WhatsApp aqui no Brasil, contrataram um advogado aqui de um grande escritório, ele escreveu um artigo, publicou na internet, dizendo que os advogados aqui no Brasil estariam pedindo dados para o WhatsApp da forma errada. E a forma certa, segundo ele, seria via internacional, buscando os dados diretamente da empresa americana. O que é um absurdo, a jurisprudência toda já vem se manifestando desde há muito tempo sobre essa possibilidade das filiais responderem sim pelos atos das empresas centrais, enfim, né? Aconteceu com a Microsoft muitas vezes em relação ao Hotmail. Tá, mas no caso o WhatsApp não tem filial no Brasil, né? O Facebook, né? É dono do WhatsApp. Tá, aí no caso é correto, o Facebook responder pelo WhatsApp? É correto, sem dúvida, é correto. Eles dizem, em algumas situações, já disseram, inclusive, que o Facebook Brasil era uma empresa diferente do Facebook Inc., né? Que se não me engano, fica na Europa, não lembro agora qual o país que fica. Mas o fato é que a jurisprudência brasileira já afirmou esse entendimento que as filiais sim vão responder. Óbvio que são pessoas jurídicas diferentes, porque estão em outros países, então tem que ser uma pessoa jurídica diferente. Mas os grandes acionistas, no caso do Brasil, é o Facebook Inc. Então, eles tentam utilizar essa manobra jurídica, né, essa chicana jurídica, poderia se dizer, mas que é uma discussão que me parece que nem deveria ser feita, eles deveriam simplesmente cumprir. Agora, não quer dizer que os pedidos que estão sendo feitos para o Facebook não possam, né, de fato serem... podem ser pedidos que são impossíveis de serem atendidos, né? Se o Facebook fez, se o WhatsApp fez tudo da maneira certinha, pode ser que eles não consigam fornecer dados. Eu não acredito que seja assim, mas há essa possibilidade também. Sim, essa questão. Temos que reconhecer, né? A questão técnica, né? Sim, tecnicamente eles podem criptografar de uma forma que você não... Só que daí uma coisa interessante é que em vez de simplesmente ficar dizendo o Facebook não é dono do WhatsApp, o Facebook não é dono do WhatsApp e tal... Por que o Facebook não informa logo, então, que os dados estão inacessíveis? Seria uma questão de perícia, talvez, né? Mas certamente ajudaria. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, a gente não tem como acessar as conversas. Quer ver um caso comum, Vinícius? Um caso comum. Fotos pornográficas, né? Fotografia num grupo. E aí a pessoa que está naquelas fotos descobre depois de um mês que aquelas fotos estão viajando entre grupos de WhatsApp. Aí ela, via uma ordem judicial, pede que o WhatsApp forneça quem, em primeiro lugar, encaminhou aquela foto. Isso é possível? Se estiver tudo cifrado e o Facebook não tiver acesso ao conteúdo da comunicação... Olha, o máximo que vai conseguir é metadados de quem falou com quem, mas não o que transmitiu. Mas a gente não pode se esquecer também que nos termos de uso do WhatsApp, eles são explícitos em dizer que determinados conteúdos, se forem publicados determinados conteúdos dentro da plataforma deles, inclusive violadores de direitos autorais, eles poderiam suspender contas, enfim. Então, algum acesso eles têm. Bem, José Rafael, muito obrigado pelo seu contato. O próximo contato vem do Jonathan Fernandes, que deixou um comentário lá no episódio 53, Vinícius. O antivírus realmente está morto? O que ele disse? O Jonathan Fernandes disse o seguinte: olá, primeiramente gostaria de parabenizar o Fábio Solini pela sua imparcialidade em todas as vezes que participa do podcast. A sua explicação quanto à morte do antivírus é objetiva e esclarecedora. Pelo que pude entender, o que mudou foi o paradigma de como os antivírus lidam com esse mal. Não entenderia como uma morte do antivírus, mas sim como uma evolução do mesmo. Parabéns a todos envolvidos, não só no cast, como também no site. Um forte abraço a todos. Obrigado, Jonathan. E essa questão da imparcialidade do Fábio é bem importante, principalmente depois que ele começou a fazer parte da parte de notícias, né? Sim. Do Segurança Legal. E ele participa, ele, pessoa física, participa dessa parte de notícias. Às vezes que ele foi entrevistado, sempre como sendo um representante da Kaspersky. E ele, agora na questão de notícias, é o Fábio Assolini, pessoa física, né, claro, que participa claro, com a gente. Claro. Então essa questão da imparcialidade, principalmente na parte de notícias, né? É muito importante. É claro que vocês podem perceber que as notícias, ele acaba trazendo bastante notícias envolvendo malware, envolvendo códigos maliciosos e tal, porque embora não se limite a isso, né? Mas porque é a área de trabalho dele. É assim, claro. Assim como as nossas áreas aqui, a gente acaba... Respectivas, né? Assim, eu particularmente, não é porque é o nosso podcast, né, o podcast no qual a gente participa, mas particularmente eu gosto muito dessa questão da imparcialidade, porque a gente vê por aí outros meios, enfim, que acabam, vamos fazer um podcast sobre testes de invasão, e você fica falando só sobre as ferramentas e os serviços de testes de invasão que a empresa fornece, sabe? Sim. Numa clara propaganda, enfim... Não há nenhum problema em uma empresa fazer propaganda dos seus produtos, mas eu prefiro muito mais ouvir algo imparcial. A empresa pode fazer lá a sua propaganda, mas trate do assunto do que você se propôs, né? Ou diga explicitamente que se trata de uma propaganda, em que nós vamos falar sobre os serviços da nossa empresa, que daí a coisa fica mais direta, mas por aí vai. Obrigado, Jonathan. A próxima mensagem vem do Atila Camurça, que deixou um comentário lá no episódio 80, Hacking Team. O que disse o Atila, ou melhor, o que trouxe o Atila para a discussão, Vinícius? Bom, o Atila, ele nos traz a URL do GitHub, né? Uhum. Apontando para um código em C, código-fonte em C, de um módulo, né, de um sistema da Hacking Team. Ele escreve embaixo, né, que ele verificou que nesse módulo tem uma série de SQLs, né, de pesquisas SQL, para pegar dados de visita do Firefox. Tá? E diz assim: entretanto, parece que não foi finalizado, pois todos os métodos apenas acessam os dados, mas não fazem nada com eles. Tanto que no código existem vários to-dos, né? Vários por fazer lá dentro do código. Uhum. Acontece que se você olhar, Atila, os outros arquivos que estão junto com esse module_url.c, né? Você vai encontrar lá vários arquivos módulo underline alguma coisa. Aí tem o módulo underline do URL, módulo underline chat, módulo underline address book, módulo underline vídeo, assim por diante, tá? A ideia, quando a gente começa a ver esses módulos, o que cada um desses módulos faz é coletar dados, né? No caso, esse módulo URL que você achou lá, ele coleta dados não só do Firefox, mas de 4 navegadores diferentes. Então, o que ele faz é, basicamente, buscar num banco de dados SQL Lite, né? Ele faz uma pesquisa pegando as URLs que você acessou, os títulos delas e os horários. E quando ele faz isso, ele realmente não está fazendo nada, a princípio, a não ser guardar isso numa lista na memória. Acontece que se, lá pelo código, só olhar aqui a linha para ficar mais fácil, porque é curioso, é interessante o Atila ter olhado isso, e é um tipo de exercício interessante olhar código, assim, que a gente não sabe o que faz para descobrir o que ele está fazendo. Você vai encontrar lá, Atila, lá na linha 81 desse arquivo, você vai encontrar lá uma função chamada EvidenceWrite. EvidenceWrite, tá? Então, esse EvidenceWrite é que efetivamente faz alguma coisa com os dados. Uhum. E esse evidence write, ele está declarado dentro do arquivo evidencemanager.c. E lá no evidencemanager.c, se você der uma olhadinha no código, você vai ver que o que ele faz é criar um arquivo, né, com uma extensão .mp traço e aí segundos e microsegundos no horário, né? Uhum. E ele cifra os dados e guarda dentro desse arquivo. Ou seja, esses módulos, eles coletam as informações. Aí eles chamam uma função chamada EvidenceWrite, que cria um arquivo, né, no disco, com os dados coletados cifrados nesses arquivos. Para provavelmente, eu não vi o resto do código, mas provavelmente para enviar isso mais tarde, para ser coletado mais tarde de alguma forma. Tá? A cifragem utilizada, só por curiosidade, é o AES 128 bits, tá? Em modo CBC. Então, sim. Tem uma série de to-dos lá, faltam algumas coisas dentro do código, mas sim, o programa faz alguma coisa assim com os dados. Uhum. É, a chave é essa função EvidenceWrite que você vai encontrar lá dentro do código. Mas assim, é muito interessante, e até recomendaria para quem se interessou por esse papo rapidinho aqui sobre isso, dá uma olhada lá no comentário do Atila, no episódio 80. A gente coloca aqui também no show notes. Pode ser. No show notes, E acessa lá o link. E dá um exercício bem bom, dá uma olhadinha lá o que o programa está fazendo, procura identificar o que o programa está fazendo e tal, é bem interessante. Uhum. Um grande abraço, Atila. Muito obrigado. Vamos então ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá pessoal, estamos de volta com o resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Neste quadro nós trazemos as notícias mais interessantes que mais saíram na imprensa nessa quinzena aqui no nosso movimentado mundo da segurança da informação. E se você tiver alguma contribuição, mande para nós. Nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. Você também pode nos contactar via Twitter, via Facebook, o nosso perfil lá com o nome Segurança Legal. E vamos às notícias. Smart TVs infectadas com malware. O ouvinte Guilherme Donato chamou a nossa atenção recentemente para um tweet de uma conta onde um usuário reportou no Reddit um incidente bastante interessante, onde ele diz que a sua Smart TV estava infectada. Todo site que ele tentava acessar a partir da sua Smart TV ocorria um redirecionamento para uma página de scammers, né, vendendo suporte técnico de que a Smart TV estava infectada. Duas companhias de segurança investigaram o assunto, uma delas foi a Kaspersky, a outra a Trend Micro. A Kaspersky descobriu que, para esse caso específico, o problema provavelmente estava no roteador ou no serviço de DNS usado pelo usuário que teve lá sua televisão com esse comportamento malicioso. E então, a partir de toda a navegação era então direcionada para esse site falso de suporte. Já a Trend Micro, eles reportaram que sim, eles encontraram aplicativos maliciosos para Smart TVs baseadas no Android, que podem efetivamente infectar uma Smart TV quando você instala esse aplicativo na sua TV. Vejam vocês, é a internet das coisas evoluindo para um estado não muito agradável. Futuramente é provável que nós vamos necessitar de programas de segurança nesses dispositivos conectados. Let's Encrypt é abusado e usado em campanha de distribuição de malware. No programa passado, nós comentamos sobre o Let's Encrypt, uma iniciativa muito legal que está oferecendo certificados digitais gratuitos para donos de sites. Nós não podemos ter coisas muito legais que sempre vêm pessoas com más intenções. Pois bem, a companhia de segurança Trend Micro publicou num blog o fato deles terem encontrado diversos sites infectados, sites usando o certificado emitido pelo Let's Encrypt. O Angler Exploit Kit, que é uma ferramenta de ataque bastante usada em ataques web, foi encontrada uma campanha no Japão desse Angler Exploit Kit distribuindo trojans bancários, e os sites usados no ataque, todos eles usavam o certificado digital do Let's Encrypt. Esse tipo de approach, esse tipo de ação dos criminosos é bastante comum, de abusarem de serviços legítimos na internet para objetivos maliciosos, distribuir malware, etc. Ransomware brasileiro pede R$3.000 de resgate. Foi identificado nessa semana uma campanha de ransomware 100% brasileiro, feito por brasileiros, infectando computadores e pedindo R$3.000 de resgate. O tal do ransomware brasileiro, ele foi baseado em um código open source de um outro projeto open source, cujo objetivo era educacional, mas esse código foi abusado para criar essa versão brasileira de ransomware. Ele foi distribuído em alguns sites, ele se apresentava como um suposto atualização, como uma suposta atualização do Adobe Flash Player, e ao ser descarregado na máquina, esse ransomware então cifrava todos os arquivos do desktop, é isso mesmo. Ele não cifrava todos os arquivos da máquina, somente os que estavam no desktop, mas é claro, como esse é um ransomware brasileiro, a sua implementação era bastante falha e a chave para decriptar os arquivos eram armazenadas no próprio computador que foi infectado. É isso mesmo que você ouviu. No momento que eu faço essa gravação, eu posso ver aqui que ninguém pagou o resgate de R$3.000 desse ransomware brasileiro, cujo pagamento poderia ser feito por bitcoins, e uma carteira bitcoins você consegue checar qual é o saldo dela, né? E eu posso ver que o saldo está zerado. Ninguém pagou o resgate para esse ransomware brasileiro. Isso é preocupante porque demonstra o interesse dos cibercriminosos brasileiros por esse tipo de praga, que seguramente vão ocorrer mais vezes em 2016. Cybercriminoso turco é condenado a 334 anos de prisão. É isso mesmo que você ouviu. Onur Kopsak, um turco de 26 anos, ele deve passar praticamente o resto da sua vida na cadeia, porque ele foi sentenciado por um tribunal turco a 135 anos de prisão por roubar o cartão de crédito, por clonar o cartão de crédito de 11 pessoas e vender esses dados a outros criminosos. Somado a uma pena anterior do ano de 2013, onde ele foi condenado por fraude bancária, essa pena de 199 anos soma um total de 334 anos. Ele foi condenado por vários crimes cibernéticos, que incluem roubo de identidade, fraude de dispositivo, acesso a dispositivos, fraude eletrônica e também falsificação de páginas web por esse tribunal turco. E vocês, ouvintes, sabemos que temos vários ouvintes da área do direito que ouvem o nosso programa. Vocês acreditam que a pena dele foi demasiada? Só para efeito de comparação, em 2010, um criminoso americano, Albert Gonzalez, ele foi condenado a 20 anos de prisão, que foi o máximo que há nos Estados Unidos, por um ataque a companhias americanas que resultou em perca de 90 milhões de números de cartões de crédito. Vocês acreditam que essa pena é em demasiado? Já por outro lado, nós temos penas muito brandas aqui no Brasil, onde nós sabemos que cibercriminosos brasileiros raramente ou depois de muito tempo roubando é que vão parar na cadeia. Criminosos estão roubando dinheiro, interceptando mensagens de e-mail entre advogados e seus clientes. Uma notícia publicada há poucos dias, um jornal britânico confirmou 91 casos envolvendo o roubo de 112 mil pounds de clientes de britânicos que estavam em negociações com seus advogados. E um jornal americano confirmou que o mesmo esquema também está ocorrendo nos Estados Unidos. Segundo a notícia, os criminosos estão usando ataques de spear phishing enviados para pessoas ou para clientes de advogados, pessoas que têm processos em andamento, onde eles estão imitando as mensagens dos advogados e pedindo dados pessoais para então fazer o roubo dessas informações que vão possibilitar o roubo do dinheiro. Sabemos que temos bastante ouvintes da área do direito, portanto, fiquem atentos porque ataques assim também podem ocorrer aqui no Brasil. Bug revela o seu histórico de navegação no Google Chrome, mesmo no modo incógnito. Um pesquisador publicou recentemente o que ele acreditava ser um bug nas placas de vídeo da NVIDIA, e esse bug permitia com que o seu histórico de navegação dentro do navegador Google Chrome poderia ser revelado mesmo usando o modo incógnito, que é um modo especial dentro do navegador, onde acredita-se não ficará nenhum rastro da navegação, não será guardado nenhum histórico ou nenhum cache das páginas que você visita. Pois bem, esse pesquisador descobriu que ao usar o seu Mac com o Google Chrome, isso não ocorria. As imagens carregadas pelo site, mesmo no modo incógnito, eram guardadas, o histórico de navegação ainda era guardado dentro do Google Chrome. Inicialmente ele acreditou que esse era um bug das placas de vídeo da NVIDIA, e mais tarde a NVIDIA investigou o assunto e descobriu que não, o bug não estava nas placas da NVIDIA, mas sim no sistema operacional da Apple e no modo como as páginas eram, ou como o navegador era carregado dentro do macOS. Uma coisa é certa, se você espera privacidade nos modos incógnitos dos navegadores modernos, é melhor você não esperar muito, porque esses modos existem falhas e as páginas web, mesmo assim, mesmo no modo incógnito, elas possuem maneiras de fazer um tracking do seu histórico do navegador ou do que você está vendo no momento. Essa notícia foi com uma contribuição do nosso ouvinte José Bernardes, que também enviou uma outra notícia bastante interessante sobre smartwatches espiando no momento que você digita a senha do seu cartão de crédito. Um pesquisador da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, publicou um estudo onde ele comprovou que ele pode adivinhar as senhas digitadas em vários dispositivos, como smartphones, tablets, caixas eletrônicos ou qualquer dispositivo onde você venha a digitar com o seu pulso. Nessa pesquisa ele demonstrou que como esses dispositivos, os smartwatches, possuem sensores de movimento, analisando ou usando esse sensor de movimento, é possível adivinhar qual senha você digitou com o movimento do braço. Não é usando câmeras, nada disso, apenas simplesmente analisando o movimento do braço. Vejam vocês, eu vou deixar lá no show notes um vídeo onde o pesquisador demonstra que esse tipo de espionagem é possível. Trojan, Black Energy ataca empresas de distribuição de energia elétrica na Ucrânia, deixando milhões no escuro. É isso mesmo que você ouviu. Essa é a última notícia que nós vamos comentar. No dia 23 de dezembro passado, milhões, cerca de 1,4 milhões de pessoas vivendo numa região na Ucrânia chamada Ivano-Frankivsk. Essas pessoas ficaram sem energia por algumas horas. Logo depois, a imprensa ucraniana tornou público que essa falta de energia elétrica foi causada por um ataque cybercriminoso utilizando um vírus. Numa análise publicada pela companhia de segurança ESET, eles descobriram que esse vírus ele infectou diversas empresas de energia na Ucrânia e também empresas de mídia. E o mais interessante do Black Energy é que ele possuía um backdoor SSH que permitia aos criminosos terem acesso remoto às redes comprometidas, e ele também instalava no computador comprometido um implante chamado Q-Disk, que tinha ou que tem a opção de formatar totalmente um computador infectado, deixando o sistema totalmente sem funcionar e comprometendo dessa forma então o funcionamento dessas empresas de energia na Ucrânia. Vejam vocês, isso o tema é bem interessante, demonstra para nós que o futuro ou sistemas industriais conectados à internet é algo bastante tenebroso, é algo que possibilita esse tipo de ataque. Eu vou deixar dois links com duas análises bastante completas lá no show notes para os ouvintes que querem saber mais. Muito obrigado por sua atenção. Nós voltamos na próxima edição. Vinícius, na verdade, estamos retomando o tema Internet das Coisas, visto que nós já tratamos dele lá no episódio 60, em outubro de 2014, onde a gente fez também uma introdução, falou sobre diversos aspectos da questão da Internet das Coisas, mas nesse episódio a gente tentou fazer uma análise, né, uma breve análise, sempre com aquela ressalva de que a gente não vai conseguir, seria impossível, a gente não vai conseguir esgotar esse tema em poucos minutos, né? Mas o foco principal aqui é a questão da arquitetura da internet das coisas. Como é que essas coisas todas funcionam? O que que tem de novo ou o que que tem de velho nisso, né? Uhum. O que que está sendo rearranjado para criar isso que nós estamos chamando de internet das coisas? Então, esses aspectos informáticos eu acho importante que a gente saiba, não só o pessoal da TI, mas também o pessoal do direito, né? A gente comentou há pouco aí sobre a questão do WhatsApp, sobre o fato da gente não saber direito como o WhatsApp funciona, sobre como muitas vezes não há transparência no funcionamento dessas tecnologias. Então, para aqueles que lidam com direito, sim, é muito importante saber como tudo isso funciona, porque daqui a pouco nós já vamos começar a ver litígios e processos envolvendo questões de internet das coisas. Sobretudo, Vinícius, envolvendo problemas de privacidade, porque grande parte dessas soluções de internet das coisas recolhe os nossos dados, então, até para a pessoa comum, né, Vinícius? Até para a pessoa que não é da área de segurança nem é da área do direito, é importante ela saber como todas essas coisas funcionam, né? E para o pessoal da área da TI, né? A questão da eletrônica, embora a ciência da computação não envolva diretamente engenharia eletrônica, são coisas, são duas áreas de conhecimento diferentes, embora elas tenham uma relação muito próxima. Com a internet das coisas mais próxima ainda, a gente vê o pessoal da engenharia eletrônica cada vez mais próximo da ciência da computação. As pessoas, os estudantes da ciência da computação, por causa da internet das coisas principalmente, né, se aproximando muito da engenharia eletrônica. Então, estão acontecendo algumas coisas bem interessantes aí. É. Eu acho que o pontapé inicial aqui, Vinícius, que a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos eletrônicos da coisa, né? Embora nós não sejamos engenheiros eletrônicos, você está muito mais perto disso do que eu, né? Eu muito mais longe, mas a gente notou nos últimos tempos uma popularização e uma facilitação no acesso a esses componentes, né? a todos esses aspectos eletrônicos e um interesse cada vez maior do pessoal da TI nesses dispositivos. É possível dizer isso? É verdade? Ou eu que estou longe e estou achando uma coisa que sempre aconteceu? Sim, é algo que é notório, ou seja, está acontecendo. É o grande boom aí da internet, da questão da internet das coisas, que ainda está para acontecer, tá? Em termos de números, né? Tem gente que prevê aí que até 2020 cada pessoa vai ter de 3 mil a 5 mil coisas suas relacionadas a si, né? Conectadas à internet. Eu não sei se eu acredito nisso ou se eu me assusto com esse número. Mas, assim, a previsão é de que vai ser assim. De fato, está acontecendo, mas a previsão é que o boom ainda está por acontecer. Né? Dessa explosão de conectividade das coisas, do mundo físico com, digamos assim, com o mundo virtual. Né? Agora, como é que a gente chega nisso? Ou seja, como é que essas coisas... por que que isso está acontecendo nesse momento, né? E, na verdade, a gente já fala dessa interligação do mundo físico com o mundo virtual, digamos assim. Digital. Ou digital, desde do M2M, que é o machine to machine. Né? Comunicação máquina a máquina, tá? Só que machine to machine é algo que antecede a IoT. Hoje é uma coisa que já se confunde um pouco com a IoT, né? O machine-to-machine ele é mais voltado para a aplicação industrial, né? Então, você ficar controlando uma caldeira lá na fábrica e você tem lá um computador, você abre um software, você vê como é que está o nível, né, de líquido lá na caldeira, temperatura, etc. Né? Você tem sensores, você tem comunicação, você tem... dados analógicos sendo convertidos em digitais e isso sendo mostrado em algum painel, coisa parecida. Mais, cada vez mais comum num computador, através de um software. Né? Só que isso, embora já exista há bastante tempo, isso é diferente, ou seja, não atinge o consumidor final, né? Certo. O mercado de consumo, com a mesma força que a internet das coisas. Porque a internet das coisas, a ideia dela, primeiro, o M2M, ele fica mais em redes mais fechadas. Ele não fica, não é o tipo de coisa que normalmente tu liga de forma ampla na internet. Pode usar até a internet para acessar, monitorar e tal, mas não é uma coisa assim tão... não está tão intrínseca na tecnologia essa questão de estar conectado na internet o tempo todo e acessível à internet. O IoT... como o próprio nome diz, Internet of Things, né? É conectividade à internet, ou com a internet, e de forma cada vez mais ubíqua, né? Ou seja, em todo lugar, o tempo todo. E isso atinge diretamente o usuário final, porque as coisas das quais a gente está falando não são mais apenas uma caldeira ou um outro tipo de equipamento especializado dentro de uma indústria. Né? Sim. As coisas são as coisas da nossa volta, desde o nosso relógio até o nosso copo, ar-condicionado e assim por diante. Né? Eu acho que mais recentemente a questão dos relógios está muito forte, né? Mesmo que não tenha se popularizado, ainda, nós vemos ainda é muito caro, a bateria não dura muito. Eu estava até olhando alguns esses dias e tem. problema da bateria muito grave, tem uns que só funcionam por 8 horas. Aí você, pô, você vai ter um dispositivo que é um relógio, você vai carregar o dia inteiro aquilo, tendo que carregar de 8 em 8 horas, ainda tem alguns problemas nisso. Mas nós já vemos pessoas na rua com esses relógios, em eventos, enfim, a gente vê isso. Mas pessoas à minha volta estão usando, alunos, professores, a gente vê essas coisas acontecendo. Eu comparo essa questão da bateria aos primeiros telefones celulares, né? Que eles não funcionavam, eles não eram nem... Eles eram portáteis, né? E muitos eram ligados no carro, né? Direto, porque daí você tinha bateria o tempo todo. Sim, ou você tinha que carregar uma maleta cheia de bateria. Hoje, né, você tem... são extremamente compactos, a bateria dura um bom tempo. Não vou dizer que dura o ideal, mas dura um bom tempo. Considerando as atividades de processamento que um celular faz hoje, eu acho até que uma boa duração. É uma boa duração. Né? Octa-core, quad-core, imagina quanto que isso consome, imagina. Sim. Processadores todos. Né? E aí uma coisa interessante, Guilherme, mesmo com, ou seja, é uma questão de tempo, acho que agora a gente está com relação aos smartwatches, né? A gente está no equivalente dos relógios, dos celulares que iam dentro do carro, né? Com bateria, com aquela baita bateria. Em questão de alguns anos, eu acredito, e aí é uma previsão totalmente pessoal e fundamentada apenas no que eu vi até hoje, não em algum dado concreto. Sim. Você não estuda o mundo dos relógios? Das baterias, na verdade. Das baterias. Eu acredito que em poucos anos a gente vai ter esse problema resolvido, entende? Vai ser mais uma coisa para nós, assim, na época a gente tinha, lembra que o relógio durava só 8 horas, a bateria. Não creio que isso vai ser uma barreira por muito tempo. Mas ainda é, né? Mas o que eu queria dizer com isso, com a questão do relógio, com toda a questão da internet das coisas, é que para mim ainda é um... se trata de um fenômeno também de consumo muito forte. Muito forte. Eu acho que esse a gente até comentava antes, eu dizia, eles não estão interessados em fazer a vida do ser humano melhor. Eles querem vender dispositivos, querem vender gadgets. E você diz, não é bem assim, não são todos, tem muita gente interessada. É verdade, tem muita gente interessada, eu sou obrigado a admitir. Mas ainda para os grandes é um grande fenômeno de consumo, né? A gente agora tem o computador, tinha um computador só, né? Agora você tem o computador, você tem o celular, você tem o tablet, você tem o notebook, né? Agora você tem o relógio, sei lá, são 4, 5 gadgets que isso vai ir aumentando, né? Você vai ter, sei lá, quando entrar na questão da computação vestível, você vai ter que, sei lá, adequar suas roupas, tênis ligado com não sei o quê. São coisas que vão aparecendo que você precisa comprar. O capitalismo é assim, não tem muito o que fazer. Né? Mas assim, Guilherme, são novos mercados, eu acho que. É um novo mercado também, né? Uma questão econômica muito forte. É uma questão econômica muito forte, mas acho que a gente não pode olhar apenas por aí. Assim, pois eu acredito que é bem natural, né? À medida que a gente vai avançando, novas coisas vão sendo criadas. Gadgets ou não, novas coisas, novos aparelhos vão sendo criados que podem vir a facilitar a nossa vida ou não, tá? O maior problema, ou seja, o real problema que eu vejo nesse aspecto que tu estava colocando, Guilherme, é quando as coisas são feitas sem um objetivo ou sem uma... Sim, você está criando necessidades. Sem algo que realmente te traga algum valor, né? Então, que nem a gente vê aquele site que um tempo atrás a gente até falou aqui no podcast, né? It was a dumb thing and we put a chip on it. Ou seja, tu pega qualquer coisa e tu sai botando um chip lá, sai botando, torna a coisa, entre aspas, inteligente. E tem algumas gambiarras absurdas, como aquele detector de fumaça, que a gente comentou, em que você tem um detector de fumaça que apita quando detecta fumaça. Perfeito. Aí o que uma empresa fez? Fez um detector de apitos de detector de fumaça. Então, em vez de você criar um detector de fumaça, que ele detecta fumaça e te envia um alerta já via internet, via rede, né? O que os caras fizeram? Um negócio que você liga na sua casa ou na sua empresa e tal, e ele tá lá pronto, aguardando para detectar o apito. E aí ele te manda um aviso que detectou o apito. Isso é uma coisa absurda, uma gambiarra idiota, entende? Eu acho que... também é uma questão do capitalismo. Quem estuda economia sabe bem disso, né? Muitas vezes você precisa criar necessidades nas pessoas para que elas passem a comprar novas Guilherme, coisas. Guilherme, aí eu acredito mais na estupidez do cara que projetou esse negócio do que na Ah, que ele está querendo ganhar uma grana extra. Não, sabe? Mas isso é pensado. Isso é pensado. Nós vamos, você tem, sei lá, atividades de marketing, propaganda em cinema, grandes ídolos passando a usar coisas. Tudo isso é maquinado. Não com maquinado que eu digo, não com, ah, meu Deus, o capitalismo é ruim. Não, maquinado, sim, você cria necessidades para que as pessoas claro, comprem as coisas. Mas assim, é assim que funciona, sempre foi assim. Sim, mas eu não estou dizendo, que isso não aconteça. O que eu estou dizendo é que certas coisas não tem por que existir, entende? Concordo. Certas coisas estão sendo criadas meio que por esporte, entende? Só porque dá para meter um chip lá, a gente vai lá, ataca e... Então, isso eu acho uma coisa... Isso é inútil, entende? Isso é inútil. Quer ver um exemplo? Eu acessei enquanto a gente falava aqui, o We Put a Chip on It, .tumblr.com. Tá, vai estar no show notes tudo que a gente referia aqui. E aí é uma garrafa, né, de água, né? Uhum. Enfim, uma garrafa d'água, um copo d'água, assim, com uma tampinha. E aí tem um aplicativo que mede quanta água tem dentro da garrafa. Sim. E aí, detalhe, ela é transparente. Você olha e você consegue ver quanto a água tem, entende? É. Uma outra nessa mesma linha, a gente já segue adiante, é um perfil do Twitter que é o Internet of Shit. Mais ou menos nessa linha do We Put a Chip on It. Então fica lá no show notes para quem quiser ver. Tem um aspecto histórico aí, né, Vinícius? A gente fez duas linhas históricas aqui, a primeira uma mais realmente ampla, bem histórica mesmo, de como a tecnologia evoluiu aí no mundo. Então, num primeiro momento, tudo era manual, as pessoas todas faziam as coisas com as próprias mãos. Depois surge a questão mecânica, né, e aí dentro da mecânica você tem várias revoluções, máquina a vapor, motor... Antes disso, explosão, alavanca, polia... Alavanca, não deixa de ser também uma mecânica, né? Depois você entra na era eletrônica, com a válvula, depois com o transistor, depois com os microcontroladores, né? Mas a gente pode fazer também uma evolução histórica mais eletrônica, né, Vinícius? Assim, para ver como é que a gente chega e como é que isso vai se aproximando da ciência da computação, digamos assim, né? Uhum. E vai ficando cada vez mais perto do usuário, tá? Se a gente partir, eu separei aqui em 6 etapas, tá? E repito, né? Como eu não sou engenheiro eletrônico, então se algum estiver nos escutando nesse momento e tiver alguma correção a propor e tal, por favor. Por favor, né? Entre em contato e nos envie. Mas assim, eu separei aqui em 6 etapas, mais ou menos, esse caminho evolutivo até chegar na mão do usuário final, tá? Uhum. A gente começa ali com os componentes discretos, né? Componentes discretos aí são os resistores, os capacitores e outros. Para quem acha que eu tô falando grego, né? Quando você olha uma placa de um equipamento eletrônico, você vê aquele monte de coisinha lá em cima grudada, né? Uhum. Tem aqueles que são entre aspas, mais antigos, né? Que você vê lá os resistores grandões lá dentro em cima da placa e tal, fica bem visível. E tem outros que você olha, que são os componentes SMD que a gente monta direto na superfície, né? Uhum. E esses componentes, eles são normalmente muito pequenos, principalmente resistores, capacitores, são bem pequenininhos, uhum, né? Os mais comuns, assim. Então você vai ver uma placa assim, uma placa no computador, você vai ver aquele monte de coisinha, né, grudada. Sim. Lá. Que lá são componentes discretos, tá? Depois a gente passa, a gente vai adiante. Nem todos, né? Não, nem todos. Eu tô dizendo a maioria. É. Né? Tá. Você tem capacitores grandes lá e tal, que não são SMD. Tem, né, processadores. Tem outras coisas. Mas você tem vários componentes discretos lá dentro. Aí você tem a lógica digital. Então, você começa, usando diodos, resistores, capacitores e tudo mais, você começa a criar o que a gente chama de portões lógicos. Né? Uhum. Você começa a transformar analógico em digital, por exemplo. Tal coisa está ligada ou desligada? Né? Uhum. Tal voltagem passou do nível tal ou está abaixo do nível tal? Aí essa coisa do ligado e desligado é o fundamento da computação, né? Sim, sim. Do binário, né? Sim, e aí, exatamente, é o binário, né? É o 0 ou 1. Uhum. Então, a lógica digital, você começa a trabalhar com o que chama de portões lógicos, né? Os gates lógicos. Então, se tal coisa e tal coisa estiver acontecendo, então vou fazer essa outra. Então você começa a ter várias relações de que a gente chama de and, né? Eu tenho duas condições que têm que ser verdadeiras para determinada coisa acontecer. Ou eu posso ter um ou, se tal coisa ou tal outra condição, aí eu faço uma determinada ação e assim por diante, né? Esses gates lógicos, né, é que nos permitem, no final das contas, é que nos trazem, no final das contas, até os processadores que a gente tem hoje. Uhum. Bom, mas aí tem a lógica digital, aí que você monta isso, você cria isso, né, com esses componentes discretos. Mais tarde, você tem circuitos integrados especializados. Então, você, em vez de ficar toda hora trabalhando com circuito, com componentes discretos, né? Ter lá um monte de resistor e tal, para montar um timer, por exemplo, algo que execute uma ação a cada tanto tempo. Então, hoje você não monta mais um. Você até pode montar, mas você pode comprar um circuito integrado, que dá aquele chipzinho, né? Aquele chipzinho cheio de perninha, para quem não sabe o que eu tô falando, que lá dentro ele já tem todos os componentes discretos e tal necessários que implementam aquele timer. Então, eu compro um circuito integrado, que é uma pecinha só, cheia de contatinhos lá, que são aquelas perninhas, que já tem uma função específica, que é um timer, por exemplo. E qual é a diferença entre circuito impresso e circuito integrado? Tá, eu posso terminar essa... Pode. Mas não esquece da pergunta. Tá, vamos lá. Então, tem isso. Então, o circuito integrado, você compra ele, ele já tem uma função determinada, específica. Uhum. Claro que alguns são programáveis e tal, ou seja, tem, é uma forma de empacotar um circuito, tá? Sim. Já falo mais sobre isso. Aí você tem... uma coisa que é muito interessante de brincar, tá? E realmente de trabalhar também, que são as FPGAs, são os Field Programmable Gate Arrays, tá? Basicamente, é um circuito integrado cheio de gates lógicos lá dentro, uhum, tá? E você consegue programar ele. Ele é muito similar, ou seja, o resultado final é muito similar a você construir o seu próprio circuito integrado. Uhum. Só que em vez de você ter que ter todos os processos de ter toda a tecnologia para fazer isso, que para um usuário normal é impossível de você ter isso em casa, sim, por exemplo, claro, né? Não dá, claro, né? Você compra lá o FPGA, que é um grande chip cheio de contatos, e você consegue criar, programar dentro dele o circuito que você quer. Nota que é diferente de programar, que nem o pessoal programa um Arduino, já vamos chegar lá no Arduino, né? Uhum. Que o Arduino você está pegando lá C, por exemplo, ou C++, e está programando, fazendo um programa, gerando um código de máquina, né? E mandando esse código de máquina para ser executado pelo microcontrolador. Tá? Uhum. No caso do FPGA, é como se tivesse, como se você estivesse criando o circuito diretamente. Uhum. Então, o desempenho dele é muito bom. Assim, você consegue fazer coisas, aplicações realmente em tempo real, né? Reagir à medida que o sinal vai chegando. Só que tem um problema. É difícil de programar para um usuário, vamos dizer assim, entre aspas, normal. Ele é difícil de programar, exige um certo usuário conhecimento. Usuário não, né? Usuário vai ser difícil para qualquer um. Se qualquer um... O envolvido ali, né? Para alguém que não é da área de eletrônica e que não é um engenheiro eletrônico, entende? Uhum, uhum. É algo que não é assim tão trivial, tá? E é caro. Então, assim, um FPGA, você tem kits aí que tranquilamente de desenvolvimento custam aí $2,000, tranquilo, né? Bem fácil de achar. Uhum. $2,000 é muito fácil. Então, um FPGA, ele não é tão acessível assim. Aí a gente passa para os microcontroladores, né? E que aí a gente, basicamente, o microcontrolador é um computador pequeno, é basicamente isso. Ele tem lá dentro já memória, já tem um processador lá dentro, tem armazenamento, é tudo num único circuito integrado, né? E a gente tem os processadores, as CPUs é que a gente usa nos nossos computadores, né? Esses processadores... É importante notar que eles são muito mais potentes que o microcontrolador, não tem nem comparação, uhum, tá? Mas eles são circuitos especializados, ou seja, eles não têm a memória RAM que é necessária, eles precisam de uma série de periféricos para funcionar. Uhum. Então, aí você tem um computador construído em volta de uma CPU, em volta de um processador. Uhum. O microcontrolador, ele é como se fosse um computador Muito básico. Muito básico e completinho ali dentro. Uhum. Entende? Você até pode botar periféricos e tal, isso acontece, já vou falar adiante sobre isso. Mas ele é como se fosse um computador completo dentro de um único chip. Tá? E muito menos potente, obviamente. É interessante dizer que quase tudo hoje, não, grande parte das coisas em torno da gente são, se não tem processadores lá dentro, né? Elas são microcontroladas, né? É, eu diria quase tudo é microcontrolado. É, tudo que seja, enfim, eletrônico, enfim, né? Que seja ligado em algum momento, mas a gente, esses dias aqui em casa mesmo, né? A gente tava vendo uma daquelas fitas de LED. E aí o Vinícius disse assim, eu aposto que ali dentro... Enfim, ela pisca, liga, muda de cor, né? Sim. De iluminação, né? Aposto que aí dentro tem um microprocessador e tal. De fato, é um microcontrolador. Um microcontrolador, é. Certo. E de fato tinha, né? Que, o que esse microcontrolador fazia? Muda de cor, pisca em tal frequência. Esse... Né? Muda de cor assim, altera a cor, não sei de tal jeito, né? É, no caso, esse microcontrolador aí, ele tinha um programa que fazia isso. Alguém desenvolveu o programa e botou isso. É. Você tem Mas ele só faz isso. Você não consegue fazer mais nada com esse microcontrolador, ao contrário de um computador que tem as suas funções ilimitadas, né? É, tu poderia trocar o software lá do teu microcontroladorzinho. Agora, tem uma outra coisa interessante. Não teria utilidade. É, mas enfim. Controle remoto de carro também, da chave do carro. Uhum, uhum. Se você abrir o controle, você vai encontrar lá um microcontrolador. Uhum. E alguns, inclusive, são programáveis, assim. Dá pra fazer umas coisas bem interessantes. Sim. Então, roubar carro. Roubar um carro. Furtar um carro. Furtar um carro. Então, assim, tem... Eu coloquei mais ou menos esse caminho para mostrar que a gente vai de um ponto que exige um conhecimento em eletrônica mínimo, uhum. De trabalhar com resistores, capacitores, diodos, etc. E para construir certos tipos de circuito não é tão trivial assim. E a gente vai até uma outra ponta em que eu não preciso trabalhar fisicamente com os componentes ou não preciso me preocupar em... como no FPGA, né, de ficar organizando portas lógicas e tal. Eu posso simplesmente programar o que eu quero fazer. Uhum. E aí que chega mais perto da ciência da computação. O pessoal de ciência da computação acaba até estudando, e estuda a questão de lógica digital, né, mas dificilmente, por exemplo, eu lembro de colegas meus do mestrado, por exemplo, que estudavam FPGA e tal, né, que iam mais nessa direção, mas em geral... fica longe, né? O pessoal da TI, de que programa, que desenvolve, fica longe dessa questão de gates lógicos e da questão de componentes eletrônicos, né? Com a internet das coisas isso está mudando, né? Não, mas é que tá. Isto está mudando a internet, é o que está mudando a internet das coisas. Uhum, uhum. Que você passa a ter, você passa a utilizar... por exemplo, para controlar uma coisa fisicamente, para interagir com sinais num dispositivo físico, eu não preciso hoje, Vinícius, não preciso mais hoje, aprender a eletrônica. Uhum. Eu posso pegar um Arduino ou uma outra plataforma, já vou dar um exemplo de algumas delas aqui, e eu posso programar em C ou em C++, outras plataformas eu posso programar em Python... Em Lua ou qualquer outra linguagem, e eu posso controlar coisas usando uma linguagem de alto nível, em vez de ter que lidar lá com gateways lógicos e tudo mais, sim. Entende? Facilitou muito, então. Exatamente. E aí a gente começa a ter a possibilidade de criar softwares e integrar as coisas físicas com a internet de uma maneira mais fácil. Deixa eu só fazer um adendo aqui que eu queria ter feito antes sobre a questão dos circuitos integrados, né? Um brevíssimo aspecto jurídico, visto que não é uma área que eu estudo, uma área bem específica da propriedade intelectual, é que nós temos, inclusive, uma lei no Brasil que permite o registro de topografia de circuitos integrados. É algo que no mundo é, de certa forma, antigo, assim, desde nos Estados Unidos já lidam com isso desde 84, mas a grande questão é que não é qualquer um que cria, né, que desenvolve que vende circuitos integrados. Exige uma tecnologia e todo um maquinário, enfim, muito forte. Em casa você não faz isso. É, então, como... aí vem aquela tua pergunta, né? O que é um circuito integrado, o que é um circuito impresso, né? Ah, fale sobre isso e eu complemento já com a lei. Tá. Eu já complemento com a lei. Porque o circuito impresso é a placa em si que você... Quando você pega uma placa de um equipamento eletrônico, Aquela placa ali com os caminhos, né, com os componentes nela soldados ali, os caminhos com as conexões, aquilo ali é o circuito impresso. Uhum. O circuito integrado, você tem os componentes discretos, os diodos e capacitores e tudo mais, você tem eles integrados ou desenhados, digamos assim, numa placa de silício. Ah, mas isso é uma maneira bem, bem simples explicando, tá? Sim. E é muito pequeno. Então, quando você vê um chip, se você vê um chip, uma foto de um chip, ou você vê pega na sua mão lá, ou do computador mesmo, você pega, vê lá o processador, aquela coisa quadrada enorme, né? Sim. Aquilo lá, na verdade, ele é grande fisicamente mais para poder distribuir os contatos do que por causa do circuito em si. Uhum. O circuito em si, ele é minúsculo. Ele é uma fração daquele tamanho todo. Uhum. Uma fração muito pequena. Então, assim, é algo... E muito miniaturizado. Exatamente, né? Miniaturizado. É. Então, não é trivial fazer isso. Né? Não é uma coisa que um amador consegue fazer. Uhum. E aí, esse circuito integrado, esse você faz um desenho dele, você tem um projeto dele. Esse desenho, aí entra a tua parte, né, que estava olhando. Esse desenho tu consegue registrar isso, né? É, a topografia. No Brasil é a lei 11.484, que fala também sobre alguns aspectos de TV digital, mas que também fala sobre essa questão do registro. Há muito pouca coisa escrita sobre isso, praticamente zero. Há poucas e honrosas exceções. A própria OAB aqui do Rio Grande do Sul lançou uma cartilha de propriedade intelectual. Eu tenho alguns amigos que fazem parte do pessoal da propriedade intelectual da OAB, e uma delas é a professora Kelly Bruch, que foi minha colega, e ela que escreveu dessa parte da cartilha os aspectos relativos ao registro da topografia de circuitos integrados. Então é importante a gente saber que isso existe, há uma série de aspectos das proteções que após o registro você tem, ou seja, você pode precisar de autorizações para incorporar isso em outros lugares, você não pode fabricar a mesma coisa copiando, né? Lá no artigo 36 da lei, há algumas exceções também que abrangem até mesmo a possibilidade de pesquisa, enfim, mas é uma área bem, bem difícil, assim, pouquíssimas pessoas entram nela, então eu deixo o link não apenas para a lei, mas eu deixo o link também para essa cartilha de propriedade intelectual que tem o artigo da professora Kelly explicando bem direitinho o que, que é, né? Ela diz, inclusive, aqui, o que se protege é a topografia, ou seja, o caminho percorrido e não o circuito integrado em si. Para os advogados que tiverem interesse nisso, é que é difícil a gente ver litígio sobre isso. Como são pouquíssimas empresas que lidam com isso, é muito difícil a gente ver, né? Mas ela entra lá no INPI e a gente consegue ver todo o processo para fazer o registro. É, né? A questão, Guilherme, é que com esse aumento, com essa questão da internet das coisas, desenvolvimento de produtos nessa direção, a tendência é o aumento desses litígios. A tendência, sim. É, e aí... Mas no mundo inteiro, até hoje, não foi. São poucas empresas, era apenas os Estados Unidos que faziam isso, aí depois veio o Japão, e aí começou a ter um interesse maior em regular isso, porque era o Japão e os Estados Unidos, pouquíssimas empresas dentro disso. Né? Mas sim, você tem razão, é algo que vai acontecer e vai ter que contar com a atuação dos advogados especialistas em propriedade intelectual, né? É quase como se fosse uma patente, na verdade. É. Né? Você vai ter, inclusive, um prazo de proteção que é de 10 anos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Né? Depois de 10 anos, aí todo mundo pode copiar, fazer o que bem entender, mas durante 10 anos você tem o monopólio, digamos assim, da exploração daquilo. É, e uma coisa que também nos gerou uma certa confusão, a gente estava discutindo sobre isso, é se, ao dizer circuito integrado, eles não estavam na lei, né? Se não estaria também envolvido circuito impresso. No meu entendimento, são coisas diferentes. Sim. Mas eu não sei se, de repente, na hora de legislar lá, não foi usado o mesmo termo para as duas coisas, né? Eu tenho uma certa dúvida quanto a isso. Eu não vou saber te dizer. É porque dentro da propriedade intelectual existem várias formas, né? A patente é uma delas, modelos de utilidade, desenho industrial, né? Então se divide em várias formas, né? Mas realmente não é minha área, eu nem gostaria. Vai lá que essa minha colega tá escutando aí, não quero fazer feio. Passar vergonha. Né? Mas enfim. Mas eu sei, Vinícius, que você também recolheu alguns exemplos de soluções para a internet das coisas, né? É, e aí eu vou entrar na questão de segurança, tá? Também. Tá. Então, assim, Guilherme, a gente tem soluções baseadas em microcontroladores para IoT, né? Soluções baseadas em processadores e soluções mistas, tá? Soluções baseadas em microcontroladores, você tem aquele computador completinho num circuito integrado só, tá? Uhum. Basicamente essa é a ideia. O Arduino, que eu acho que é a solução mais famosa que tem aí para prototipagem, né? E para amadores, o Arduino, ele é uma plataforma livre para prototipagem, tá? É o que ele é. Eles não têm um microcontrolador Arduino. A Arduino utiliza o microcontrolador de uma empresa chamada Atmel, né, que é um fabricante de microcontroladores, tanto os microcontroladores utilizados pela Arduino, quanto microcontroladores utilizados em, por exemplo, na indústria automobilística, aviação, etc. Eles fabricam diversos microcontroladores para diversas coisas, aplicações diferentes. Então, esses microcontroladores, o que a Arduino fez foi... foi criar uma... simplesmente pegar o microcontrolador, botar ele em cima de uma placa de circuito impresso, com os contatinhos prontos ali para você poder ligar uns fios ali, e uma interface USB e uma interface para um transformador de energia, tá? Você poder ligar ali uma fonte de até 12 volts ali, e ele converte, ele reduz a voltagem ou adapta a voltagem porque o microcontrolador precisa, né? Então, basicamente, é uma fonte de energia, uma interface USB e um microcontrolador grudado ali com seus contatos já prontinhos, para você não ter que botar isso numa protoboard ou coisa parecida, né? Bom, sim, ele facilitou algo que em tese poderia ser feito com uma protoboard. Não, antes explica o que é uma protoboard. É, um protoboard é basicamente uma plaquinha cheia de furos com contatos, e você consegue ali prototipar um circuito. Né? Antes de fazer o circuito impresso, né, você pode colocar os componentes ali e fazer as ligações, as conexões entre eles e ver se funciona, modificar e tal. Então, e que tu disse, em tese poderia fazer isso, na verdade, não é em tese, é muito fácil de fazer isso. Tá? É muito fácil mesmo. Só que o Arduino, ele tem essa... A questão do hardware, ele é isso, tá? Ele é basicamente uma placa de suporte para um microcontrolador. Só isso. E a grande sacada deles, no meu ponto de vista, é o IDE deles, o ambiente de desenvolvimento deles. Então, o software que você instala no seu computador para programar ele. E aqueles vários módulozinhos, tá? Isso sim é uma fábrica de fazer dinheiro. Né? Aquele monte de módulozinho que você tem para medir temperatura, umidade, controlar uma válvula de água, acionar um motor e assim por diante. Né? Então você compra esses módulozinhos, você consegue interfacear esses módulozinhos com aquela placa que você comprou, aquela plaquinha com microcontrolador. E você tem já bibliotecas de software prontinhas que você tem exemplos de como é que eu faço para ler a temperatura, como é que eu faço para ver a umidade. Daí você pode fazer um regador de planta automático, né? Você vê a umidade da terra ali, do vasinho da planta. Se a umidade está abaixo de X, valor X, você aciona uma bombinha d'água que libera a água que está numa garrafa. Você me lembrou agora que eu tenho que molhar as plantas do escritório aqui. Mas mas perde a graça até, parece, de ter a planta, né? Não, mas claro que isso é uma protótipo, claro, mesmo, é coisa industrial. É um ambiente para brincar, para prototipar. Claro. Tá? Então, isso é baseado no microcontrolador. Assim como a gente tem o Arduino, a gente tem um outro que é... A gente tem tantos outros, tem um monte, tá? Mas o Arduino é o mais famoso. É o mais famoso, sem dúvida. A gente tem o Node MCU, que é uma plataforma que eu achei bem interessante também há um tempo atrás. Ele é como se fosse um Arduino. Ele tem um microcontroladorzinho lá dentro, mas ele já tem embutido uma interface Wi-Fi. E você programa ele também usando... No caso, você programa usando o Lua, né? Que é uma linguagem, inclusive, desenvolvida aqui no Brasil, tá? Pela PUC Rio. Então, você programa ele é bem pequenininho e você pode muito rápido conectar ele em coisas físicas, né, sensores e tal, e conectar numa rede sem fio e ficar gerando informações, dados, controlando e tal. Então, esses são baseados em microcontroladores, tá? Tem inúmeros outros, tá? Não vou fazer uma lista, não tem muito sentido ficar citando um monte aqui. Sim. A gente tem baseado em processador. A gente vai encontrar soluções como Raspberry, tá? Soluções como BeagleBone e algumas outras que, esses sim, são computadores São computadores mesmo, só que pequenos. Uhum. Tá? Consomem bem mais energia do que as baseadas em microcontroladores. Né? Uhum. Mas você tem um poder de processamento muito maior ali. Você roda Linux nessas soluções. Tá? Você roda Linux, roda Windows em algumas delas. Uhum. Tá? É diferente do microcontrolador, que microcontrolador você gera... O microcontrolador ele roda um programa. Você desenvolve esse programa, compila ele, né? Uhum. Gera em código de máquina, carrega o programa lá para dentro. Você ligou o microcontrolador, ele começa a executar aquilo. Tá? Eu acho que essa é a grande diferença que precisa ser entendida e tem assim, inúmeros reflexos no mundo da segurança, né? O microcontrolador ele vai fazer uma tarefa apenas, né? Ou seja, aquele exemplo da minha fita de LED aqui. Você pode pegar um Arduino, desenvolver um programa, ligar a fita de LED nele e conseguir, por meio do Arduino, alterar as cores da fita de LED, certo? Pode, sim. Tranquilo. Você pode fazer isso com um Arduino. Pode fazer com o Raspberry também, né? Mas com o Arduino você só vai fazer aquilo. Você não consegue ficar rodando, sei lá, um software, um browser dentro do controlador, né? Isso. O que não é verdade com o Raspberry. O Raspberry é um computadorzinho limitado, mas tem gente que faz central de multimídia com ele, né? Ele liga na TV, vê filme, acessa a internet. O Raspberry, BigBone e outras soluções parecidas, eles são efetivamente computadores. Tem memória RAM. No caso, o Raspberry tem uma versão lá com 1 GB de RAM. Uhum. Né? Então, você tem memória RAM, você tem processador, alguns processadores são... Você tem a soluções que são dual-core, quad-core e assim por diante. Uhum. Uhum. Né? Então, é efetivamente um computador. Só que é um computador que ele já tem, se você olhar o desenho, a foto do Raspberry, a foto do Big Bang, você vai ver lá uma série de contatos que servem justamente para você ligar os sensores, os atuadores e tudo mais, que vai interagir com o mundo físico. Uhum. Num computador normal, você tem lá uma interface USB, entende? Ah. Ponto. Agora, nesses computadores, nesse Raspberry, BeagleBone, etc., você tem lá 20, 30, 40, 50 pinos, que a gente chama lá dos GPIOs, né? Que é o General Purpose Input Output, ou seja, é uma interface de entrada e saída que você usa para... Você pode programar o que você quer fazer com ela, né? Uhum. Eles têm vários desses GPIOs, vários dessas interfaces, para justamente permitir que você controle coisas físicas. Sim. Né? Se interfaceie de uma maneira muito mais fácil que um computador regular, normal. Sim, mas ele vai ser muito mais caro do que um microcontrolador. Daí né, que as pessoas vão usar microcontroladores. Aí depende, né? Aí depende. Porque depende do microcontrolador que você vai utilizar, você tem microcontroladores muito caros. Uhum. Né? Que são, daí a solução ficaria mais cara do que usar um processador, entende? Ah, então você tem isso, você tem esse detalhe. E você tem soluções que são mistas, tá? Uhum. E você tem microcontroladores e processadores na mesma solução. Então, um exemplo desses é o Arduino Yum, tá? Que é o Arduino, vamos dizer assim, mais propagandeado assim, para a internet das coisas. Tá? Uhum. Então, você roda um Linux dentro dele. Então, ele tem um processador, e aí você vai rodar o Linux, uma versão de Linux lá dentro. E você tem, na mesma solução, você tem um microcontrolador. Uhum. E aí, para que serve isso? Bom, você tem ali um híbrido, né? Você tem lá um computador com um microcontrolador. Sim. Junto. Seria um Raspberry e um Arduino juntos. Um Raspberry e um Arduino junto, daria para dizer... É que eu não gosto de dizer que o Arduino Yum é um Arduino, né? Sim, sim. Mas ele teria as duas coisas. Uma outra solução bastante conhecida é o Intel, a Intel Edison, que faz a mesma coisa, né? Tem um processador lá e tem um microcontrolador. Essas soluções híbridas, elas tornam mais fácil ainda essa integração das coisas com a internet. Por quê? Porque enquanto nas soluções baseadas em microcontroladores, você programa, sim, é verdade, você programa em C, C++, Lua, etc., né? Ali você tem um ambiente bem limitado para fazer... Funções, você programou, jogou lá dentro do programa, é aquilo que aquele microcontrolador vai fazer. Né? Agora, nas soluções com processadores, você tem um sistema operacional inteiro em cima. Uhum. Então você pode rodar virtualmente o que você quiser. Né? E aí, as possibilidades são muito, muito menos limitadas, digamos assim. Tá? Bom, E a segurança? Exatamente, isso quer dizer, com relação à segurança, como é que fica, né? Nas soluções baseadas em processadores, é mais fácil. Por quê? Porque, como eu disse, a gente usa um sistema operacional inteiro em cima. Né? Uhum. E aí você tem já prontinho, você já tem já disponível as bibliotecas necessárias para cifrar, decifrar, tem poder computacional suficiente para isso e tudo mais. Você precisa, para garantir segurança, você tem que ter ferramentas criptográficas. Né? Você tem que ter os algoritmos e tal para poder fazer a autenticação, poder fazer a cifragem da comunicação. Né? Isso tudo exige criptografia. Né? E isso acaba exigindo poder de processamento. Não quer dizer que a gente não tenha isso nos microcontroladores. A gente tem microcontroladores, inclusive, com funções específicas para fazer essa cifragem de forma bem efetiva. Sim, né? Os criptográficos. Né? Só que o preço aumenta bastante. Né? Aumenta bastante. Então, o que a gente acaba vendo é que a gente está vendo soluções sendo criadas que se focam apenas na funcionalidade, que é para variar o que acontece em geral com o desenvolvimento de software, e a segurança fica em segundo plano. Nesse caso aqui, isso é mais forte do que no desenvolvimento de software. Porque no desenvolvimento de software você tem as bibliotecas, está tudo disponível, você tem poder computacional, você tem tudo lá disponível para fazer. Uhum. Né? É uma questão mesmo de não querer fazer ou de não querer dedicar o tempo necessário, investir o tempo necessário para fazer. Né? Ah, e o custo, né? O custo de fazer em si. Tá? De tantas horas de trabalho para, né, tornar mais seguro. Aqui na questão dos microcontroladores, ou nessas soluções para IoT baseadas em microcontroladores, a gente tem um problema que é um custo, não só o custo separar para fazer, né, o custo para você ter disponível a ferramenta, entende? Ou os algoritmos. O custo ainda é relativamente alto. Então, primeiro você tem que ter disponível. Tendo disponível, você vai ter o custo de desenvolver, né, de usar. Então, o que a gente está vendo? Várias soluções baseadas em microcontroladores que não têm segurança alguma. Sim. Que se baseiam apenas na segurança por obscuridade. Ah, tu não sabe o que é que eu fiz aqui no meu microcontrolador, então tu não vai conseguir mexer no que eu fiz. Que, inclusive, sim, é o grande pecado da indústria automobilística. Que eles usam microcontroladores direto dentro dos carros. É, e cada vez mais a gente vê problemas. E a gente vê problemas. Hoje, qualquer carro hoje... É microcontrolado. Não, e já possui aquelas interfaces de mídia que você consegue, com aplicativos para você fazer uma série de coisas no carro. Isso. Cada vez mais comum. Isso se traduz, dentro do carro, em uma porção de microcontroladores. Sim, que controlam funções do carro e tu liga isso na internet para que você consiga usar com um aplicativo. Claro, e aí exemplo da Cherokee. Não há uma preocupação de segurança na comunicação entre os microcontroladores dentro do carro, por exemplo? Não, eu não diria que não há, né? Zero, talvez. Tem que considerar também que tem a questão do custo, né? Lembra aquela coisa do carro, né? Claro, sim. Foi a GM que fez, né? Decidiu, fazendo uma análise de custo-benefício, colocar o tanque atrás do carro, batia no carro, o carro explodia. Era o Pinto o nome do carro. Acho que era, né? Eu não lembro se era da GM, mas o nome do carro era Pinto. Enfim, foi um dos maiores casos de punitive damage nos Estados Unidos. Mas o fato é que, não, vamos fazer inseguro porque é mais barato. Tô dizendo que a Cherokee fez isso, eu não sei, entende? Sim. Mas também é que também é uma. Acaba. Esses ambientes todos acabam sendo muito complexos, né? Sim, Guilherme. O que eu coloco é o seguinte: que a segurança acaba ficando em segundo plano nessa história toda, e acaba sendo utilizando segurança por obscuridade, ou seja, não conhece minha solução, tanto não vai conseguir atacar ela. E isso é um grande problema quando a gente começa a ligar cada vez mais coisas na internet. Aí vem a internet das coisas, né? Claro, claro. Ficou fácil de interfacear. Desde plataformas simples com microcontroladores para você programar, até computadores especializados, né? No caso, Raspberry, BeagleBone e outros, para interfacear com as coisas físicas, com sensores e tal, ao alcance de todo mundo, muita gente, muitas empresas, né? E estão sendo criadas soluções em cima disso. Deixa eu só comentar contigo, eu não comentei ainda a questão dos carros, né? A GM aqui no Brasil tá com aquela nova solução. Se não me engano, é MyLink. Acho que é MyLink o nome dessa solução, né? Então, alguns carros da GM já vêm com esse MyLink, que na verdade você toca num botão do retrovisor e ele entra em contato com uma central, e aí ela vai lhe dizer endereços das coisas e tal. Isso. E aí eu vi um review esses dias de um carro da GM, onde o cara estava mostrando o carro e foi mostrar o MyLink. E aí ele aperta num botão, se aciona o som dos alto-falantes, começa a fazer uma ligação telefônica. A gente vê, inclusive, o barulhinho da descarga. Aquele barulhinho quando você liga para a mesma operadora, sabe? Ah, sim, sim. Então, nesse caso era Claro. Atende uma moça e ele pergunta, só para testar, ele não disse para a moça, tô fazendo um vídeo. Ele disse, você pode me dar o endereço de um sushi, de restaurante sushi? Aí ela pergunta assim, posso sim, os que estiverem mais perto da sua localização? Ou seja, eles têm um tempo inteiro, eles sabem onde o carro está. Uhum, para privacidade, né, é um ponto assim, absolutamente absurdo. Você comprou o carro, você já deu a anuência, né? Você já deu o consentimento para que eles saibam o tempo inteiro onde o carro está. E aí ele disse, sim, né, quero. Ela deu algumas opções e ele disse assim, tá, tranquilo, então eu vou querer o restaurante X, já pode jogar isso direto no GPS do meu carro. Uhum. E foi o que aconteceu. Ela jogou diretamente o caminho que ele tinha que fazer direto no carro. Você percebe a interação que esse MyLink, né, que esse call center do MyLink tem com o controle do carro? Uhum. É muito sensível isso, né? E cada vez mais vai acontecer. Isso é um carro popular, um carro médio, diria talvez, né? Mas não é assim, isso é uma Cherokee de 200 mil reais. Não, é um carro acessível para muitas pessoas. Né? É, isso você tá falando de um carro, né? Sim. Que é um bem com valor agregado bastante grande, né? Sim. Agora, você imagina coisas mais simples, como, por exemplo, um copo, um prato, um ar-condicionado. Essas ligações, essas coisas, até a gente falou num ar-condicionado um tempo atrás, aqui numa palestra, inclusive, que num ar-condicionado que você pode controlar via wireless e a segurança dele é quase zero. É. Entende? Mas aí vem aquela. Ah, mas quem é que vai querer atacar um ar-condicionado, entende? O problema não é. Imagina você ter, com a previsão de aquela pessoa ter milhares de coisas, né, conectadas à internet. Então, você imagina que daqui a pouco um vírus, por exemplo, né? Uhum. Ou algum ataque em massa. Imagina o que isso pode causar numa residência ou numa empresa. Né? Claro, você pode causar danos físicos às coisas. Você pode, isso, né? Exatamente. Você pode desligar um ar-condicionado num data center e não, uhum, deveria ter sido desligado. Né? Você, claro, você pode provocar... Se você tiver um controle de um gerador... Você pode provocar uma sobretensão em algum lugar. Uhum. Você pode... À medida que as coisas vão se tornando cada vez mais conectadas e configuráveis, você tá expandindo muito, né, a capacidade de um atacante de lhe atingir. E você também tem... O problema da privacidade ainda me preocupa mais, né? A possibilidade de criar perfis cada vez mais acurados, né? Até eu vi o Danilo Doneda falando esses dias, né? Um telefone bem calibrado e com um software específico consegue verificar se a pessoa tem Parkinson. Uhum. Apenas um dos exemplos. Agora, sim, você imagina essas possibilidades expandidas para outras coisas que você utiliza. Um ar-condicionado, por exemplo. Agora, percebe o seguinte, é muito útil você poder fazer um exame de Parkinson, um diagnóstico, uhum, de Parkinson, usando um aparelho simples que todo mundo tem como celular. Sim. O problema é você usar isso para discriminar as pessoas. Exatamente. Então, a questão da privacidade na internet das coisas, o grande problema é o seguinte, o M2M, que a gente falou lá no início, machine to machine, né? Lembrando, ele é mais voltado para o ambiente industrial, tá? Mais preocupado com a coleta de dados e controle, uhum, né? De uma máquina, de uma planta ou coisa parecida. Agora, o IoT, ele te oferece uma possibilidade de captação de dados e metadados, né? Sim. A respeito das pessoas, assim, absurda. Uma coisa assim, uma escala assim que a gente não tem noção. Né? Sim. E isso, com o Big Data, né? Essa na verdade é uma das coisas que habilita, que possibilita o Big Data, né? Sim. Isso com Big Data vai ser, assim, é nitroglicerina pura. É um panorama meio que inimaginável. Conflitos e os problemas, né? Basta sacudir um pouco e esse negócio vai explodir. Porque você tem... esses dias, eu acho, não sei se foi tu que me passou isso ou eu vi no Twitter, tá? Uhum. Que o pessoal tinha uma empresa usando um dispositivo nas mesas que eles conseguiam saber quando é que a pessoa estava na mesa trabalhando. Sim, foi um jornal. Era um jornal, né? Se não me engano, era o Washington Post, enfim. A mesa é mais uma coisa, entende? Uhum, a mesma coisa, a cadeira é outra coisa. Então, você consegue saber se tem alguém sentado na cadeira, se tem alguém na mesa trabalhando. Né? Você consegue... Esse tipo de informação, você consegue coletar. E daqui a pouco, coisas assim, simples como... o nível de vibração da mesa. Tá? Você pode dizer, pô, isso não serve pra nada, né? Pra que, que eu vou só querer saber? Só pra saber se o cara tá na mesa ou não, né? Sim. Mas com informação suficiente, e você vai. Você tem isso com o Internet das Coisas e Big Data, você consegue saber qual é a vibração das pessoas que melhor produzem na tua empresa. Claro. Ou identificar padrões. Então você consegue... Você identifica padrões, né, novos. É, daqui a pouco tu começa a estabelecer uma relação entre a vibração da mesa e a produtividade do cara. E você percebe como isso vai destruindo pouco a pouco os espaços de privacidade que tu teria, né? Eu recebi aí, depois de 6 meses de compra pela internet, né, o Privacy and Freedom, um livro clássico do Alan Westing. E ele faz bem, fala muito sobre a questão da privacidade mesmo, e fala, diz ele que até os animais teriam um senso, de, um determinado senso de privacidade, de reclusão, determinados animais, eles sentiriam essa necessidade, né? E uma coisa interessante que ele fala é que nós, ao viver na sociedade, cada vez mais a gente desempenha vários papéis, na verdade, né? Sim. Um determinado momento você é pai, outro você é marido, outro você é professor, outro você é frequentador de um supermercado, de uma academia. E a gente fica alterando esses papéis. Na verdade, nós somos pessoas diferentes e isso criaria uma tensão no nosso ser que faria com que a gente tivesse essa necessidade de espaços de reclusão, de espaços de privacidade, de espaços de não ser incomodado, de não ser monitorado, Sim. de ficar sozinho consigo mesmo. E o que a internet das coisas faz é cada vez mais retirar esses espaços de reclusão e os efeitos para a personalidade humana, e talvez um psicólogo poderia nos dizer melhor quais são, né? São negativos. O ponto é esse, a gente está perdendo esses espaços, com cada vez mais coisas conseguindo monitorar o tempo inteiro a nossa vida, né? Uhum. E aspectos, antes, aspectos que até agora não eram possíveis de se medir. Essa é a grande questão dos sensores da internet das coisas. Você mede praticamente tudo. Né? Daqui a pouco os relógios vão estar medindo o que sai da sua pele, por que não? Né? Sim. Quais são as secreções, ou sei lá, verificar a fórmula, né? Muito sal, é, porque você consegue descobrir doenças também com isso, né? Já imaginou um relógio medindo as suas funções corporais e verificando também que tipo de secreções sai da sua pele, sei lá, até, tipo de doenças? Até esse tipo de diagnóstico é muito interessante para te gerar um alerta. Claro. Por outro lado, isso pode ser abusado. Ou seja, daqui a pouco tu recebe uma alteração na química do teu organismo, né? Teu plano de saúde aumenta. É, automaticamente. É, tu recebe um aviso, seu plano de saúde aumenta. E tu nem sabe por quê. É aquela coisa dos carros, né? A seguradora já... Nos Estados Unidos já é comum, aqui no Brasil começa a acontecer. Você instala um dispositivo no seu carro e ele começa a verificar o seu padrão de direção. E a grande... Eles estão vendendo isso dizendo o seguinte, não, olha, nós vamos conseguir diminuir o seu seguro se você seguir as nossas regras, né? Ou seja, eu não estou defendendo aqui o direito de você dirigir mal, né? Os que dirigem bem poderiam ganhar descontos. O fato é que, na verdade, o que vai acontecer é que vão aumentar o seu seguro se você se submeter a isso. Ou ainda, talvez seja impossível num futuro bem próximo você não se submeter a isso. Basta Sim. que as empresas de carro, já com esses MyLinks e com tudo isso, façam um acordo com a seguradora, você não tem como sair. Não tem como fazer opt-out. Você não faz seguro se você não tiver um monitoramento da sua forma de dirigir. E, de repente, algumas pessoas podem não conseguir mais dirigir. Sei lá, tem as suas deficiências, Sim. tem os seus problemas, né? Bom, Guilherme, só para encerrar essa questão da alma, das coisas, encaminhando já para o final, né? Pelo menos essa parte mais técnica, né? Então, assim, no final das contas, a alma são esses microcontroladores, microprocessadores, né? E o caminho de comunicação entre essas coisas. E aí entra... É muito interessante a gente ver soluções como, por exemplo, a Amazon. Ah, sim. É, que lançou o IoT dentro do Amazon Web Services, né? Mais um serviço deles, que eles estão criando, estão oferecendo, né? Não que não existisse já, a gente já tem os protocolos e tal criados para comunicação das coisas, né? Mas eles estão disponibilizando de uma forma na nuvem infraestrutura para interação com as coisas, para controle e monitoramento das coisas. Né? Sim, sim. O que é bem interessante, né? O que é bem interessante. E eles têm uma preocupação, pelo menos na apresentação deles e no que eu vi no site, eles têm uma preocupação relativamente grande com a questão da segurança. Muito embora eles permitam também uso de comunicação insegura, tá? Eu tava olhando lá... Insegura? Insegura, tá? Eles, eles permitam também. Mas a gente tá vendo aí o caminho para a internet das coisas ser pavimentado aí cada vez mais longe, tá? Então, a alma, ou seja, aquilo que vai tornar a internet das coisas uma coisa tão presente nas nossas vidas, para o bem ou para o mal, aí nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, são essa facilidade da gente interagir com as coisas através dessas soluções microcontroladas ou microprocessadas, né? E esse caminho de interação, essa infraestrutura de comunicação entre as coisas. Esse talvez seja o grande calcanhar de Aquiles da internet das coisas até o momento, né? Como é que essas coisas todas vão se comunicar? É, mas as soluções como a Amazon estão vindo aí, tá? Isso vai resolver esse problema. E a gente ir na direção, ou seja, no caminho de tudo isso, como grande motivador para botar tudo que é coisa ligada na internet, a gente vai ter a gente tem o Big Data. A possibilidade de coleta de informações, de dados, e depois né, dali tirar informações num volume jamais imaginado. Coisas que vão deixar, como que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, vai deixar no chinelo o que a gente tem de dados até hoje na internet. Eu acho que é a grande mudança de paradigma, a internet das coisas com Big Data. Né? E essa solução da Amazon... Porque o problema é o seguinte, você, empresa, quer desenvolver a sua solução de internet das coisas. Sem a Amazon, como é que você faria? Você teria que desenvolver toda essa questão eletrônica, microprocessadores, coloca tudo isso num produto, e esse produto vai ter que se comunicar de alguma forma, certo? Com a sua central ou com outras coisas, porque a ideia é que isso se comunique com a internet, né? Isso. A coisa tem que estar na internet para a funcionalidade que você quer. Ora... Se você fosse fazer isso de forma sozinho, você teria que criar um serviço, você teria que criar um servidor, você teria que criar toda essa infraestrutura de comunicação com todos os riscos de cometer erros na implementação, erros de segurança eu me refiro, né? Erros de implementação nisso. E também com o grande custo de manter isso, manter um data center, manter toda essa infraestrutura. É muito mais difícil você criar a solução de internet das coisas. Agora, com a Amazon, você só cria a sua coisa. Claro, vai ter que usar os protocolos compatíveis com eles, mas a infraestrutura de comunicação, como você disse, pavimentou o caminho, né? Já está lá. Você usa a Amazon. Tem algumas limitações que eles colocam, mas o protocolo, a priori, eles usam um protocolo que é padronizado, tá? Pois então. Que não é nem deles, né? Ficou muito mais fácil, em tese é mais seguro, claro, não resolve os problemas de segurança da criação da solução, você pode fazer a coisa de um jeito mal implementado, né, eletronicamente, digamos assim, né. Importante dizer também que mas muitos desses microcontroladores têm uma interface de comunicação com o computador, que é o caso, mais uma vez, da fita de LED. O microcontrolador da fita de LED tem uma interface de comunicação. Ele tem uma interface serial, normalmente. Exato. Liga isso no computador, você consegue descarregar ou carregar um novo programa nesse microcontrolador, sim, certo? Sim, sim, consegue. Então, cada vez mais, essas soluções de internet das coisas, você vai conseguir interagir, você vai conseguir ver. Você não atualiza o microcontrolador da fita de LED, né? E o grande problema de segurança, me parece, é como é que você vai atualizar soluções de internet das coisas que tiverem... Que eventualmente tiverem graves bugs ou graves problemas de segurança. Como é que você vai lidar com isso? É aquela questão que a gente já comentou, né? Uma vez que você tem esse monte de microcontrolador espalhado por aí, e outras... Tem uma certa tendência, você tem uma certa estabilidade com relação aos microcontroladores, tá? um modelo de microcontrolador, os microcontroladores da Microchip, da Atmel e outros, tem aqueles que são comuns assim, já há alguns anos e vão se manter por muitos anos ainda aquele mesmo microcontrolador. Agora, o que pode acontecer é, à medida que eu desenvolvo uma solução baseada no microcontrolador, tá? Amanhã depois eu melhoro essa minha solução e eu resolvo usar um outro microcontrolador. E aí eu não consigo mais atualizar a versão antiga porque é um microcontrolador diferente e eu não vou ficar fazendo programa. Ou não tem... Mesmo que eu queira atualizar, eu não consigo porque não tem as mesmas funcionalidades, não tem as mesmas possibilidades, né? Em dispositivos periféricos e tal. E aí, resultado, né, você vai ficar com uma versão antiga lá que é impossível de atualizar. É, mas economicamente para a empresa é bom, deve você comprar outro, né? É, exatamente. Você compra outro. Para terminar, da minha parte aqui, Vinícius, eu queria ter feito essa referência antes, mas aquele grupo de trabalho lá da União Europeia, o Article 29, eles têm uma opinião, né, que são tipo documentos que eles fazem, e é uma opinião 8 de 2014 sobre os recentes desenvolvimentos da internet das coisas. Então, fala sobre vários aspectos, né, sobre exemplos de problemas de segurança, como recolhimento, fazer fingerprint com o MAC address de todas as coisas que você tem. Então, você possibilitaria a criação de fingerprints das pessoas com base nesses dispositivos. E eles dão no final desse documento aqui recomendações. Em geral, esses documentos todos são muito bons. As recomendações deles são excelentes, né? Fazer análise de impacto da privacidade, utilizar os princípios de privacy by design ou privacy by default, recolher o menor número de dados e apagar no próprio dispositivo os dados que não forem necessários, por exemplo, né? Então, ele dá recomendações para todos os stakeholders, recomendações para os fabricantes, recomendações para os desenvolvedores, né? O problema é que eu achei que essas recomendações, elas são por demais inocentes, né? Porque se todos os stakeholders aí forem aplicar essas recomendações, o que vai acabar acontecendo é que vai ir contra o próprio modelo de negócios dessas novas soluções. E qual modelo de negócio é esse? E ainda vai, acredito que vai ser sendo esse por alguns momentos, por algum tempo, é recolher um maior número de dados para conseguir vender mais coisas para as pessoas. É o que tem acontecido isso hoje, até hoje, com os buscadores e com as redes sociais, né? São empresas de publicidade. E me parece que internet das coisas e big data vai ampliar ainda essas novas possibilidades de publicidade, né? Aquela ideia de antes de você pensar em comprar uma coisa, a coisa já vai chegar na sua casa. Se era impossível há um tempo atrás, me parece que a gente já está vendo isso num horizonte não tão longínquo assim, né? Já vão lhe dizer as coisas que você vai querer comprar. Então... vale a leitura dessas recomendações, né? Até porque é desse instituto respeitado, mas eu achei um pouco inocente. Eu duvido muito que as empresas iriam aderir a isso, a não ser que fossem obrigadas por lei. Aí é uma outra coisa, né? Que futuro que teremos, hein? eu espero que essas coisas todas aconteçam para o nosso bem, que melhore a nossa vida, né? E que isso não seja utilizado simplesmente para ficar nos infernizando a vida com propaganda ou ficar deduzindo coisas a nosso respeito para prever nosso comportamento e permitir que empresas ajam de antemão, sabe? De formas que possam nos prejudicar. Acho que esse é o grande... A IoT por si mesmo não vejo como uma coisa ruim. O problema é o que pode ser feito com isso, né? O problema é que você tem empresas que visam o lucro cada vez mais, controlando aspectos agora corporais, né? Inclusive corporais na nossa vida, e as finalidades dessas empresas podem não tá alinhadas com as finalidades que a gente espera sobre, sei lá, ter uma boa vida, ter uma vida tranquila, né? Sim. Bom, então, Vinícius, esperamos todos agora no episódio 94 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Maybe Monday, but I'ma treat it like the weekend. Don't go looking like you got something to defend. Man, I'm surprised I haven't learned to leave the street with. Hey, what's the matter, Captain? Wonder why your team went run out of good pleas, they ran out of good reason. Good evening, let's pick it up before you dumb it down. You see, the truth never made the talk of the town. I took a good look, watched the rest jump and drown. Planning where I stand, last low from the ground. Got it wrapped like medieval wedding gowns. More frequent and sequence than handshakes and pounds. The flame outlasts your smoke, break burning out. Mirror of the city, spirit of the sound. And I'm running it, living it, taking it, giving it. Doing whatever I can to make it happen. Writing it, paving it, fighting it, taking a deep breath to blow fire back at the dragon. Running it, living it, taking it, giving it. Doing whatever I can to make it happen. Writing it, paving it, fighting it, taking a deep breath to blow fire back at the dragon. I quit the team and signed on as the mascot. Photoshop my face from the front to the backdrop. The unlikely lyricist that can't stop, cause my bike doesn't have any brakes, not back up. Gonna go big if I'm going downhill. You can't take a sip and promise that you won't spill. The risks never outweigh the direction, and built these beautiful imperfections. Monday mornings, overtime pay, skipping classes. Understanding the big picture doesn't have a canvas. Stealing the bike to get to where you're going, and riding in the oncoming traffic. Under the chaos, cause the natural habitat is havoc. Working nothing to lose, that's an advantage. So here it goes, grab something and sit tight. I'll hit you with a text somewhere in mid-flight. As I'm running it, living it, taking it, giving it. Doing whatever I can to make it happen. Writing it, paving it, fighting it, taking a deep breath to blow fire back at the dragon. Running it, living it, taking it, giving it. Doing whatever I can to make it happen. Writing it, paving it, fighting it, taking a deep breath to blow fire back at the dragon. The dragon.